Pernambucano aí é a mesma outra coisa. É a mesma outra coisa. Tem um presidente do Estado aí. O gajo saiu do carro, já do meu caralho, eu rabinho-vos tudo. Então, mas tu és polícia ou és um Rambo que aparece-me para aqui a disparatar à torta e à direita? E a falar assim, estes pretos, ó caralho, pondas aqui, e ó caralho, mas você está a ver, você está ali, tipo, o meu carro aqui está ali parado, e está a ver. Eu até estava a fazer uma gancha. Vejo um carro a parar, faço assim. E à vez são polícia, ele sai do carro, mas ele sai já com essa intenção, filha da puta, e o cara, aqui mesmo eu mandei falar, e ele já, mas ele já fala, ele sai do carro já com essa, aqui, ó, aqui acontece com cada filme. Ontem, eu ia apanhar toda a gente, eu fugi deles, é sempre a ver. Eles não têm nada para fazer, vai apanhar realmente quem coi. Essa polícia, se soubesse, se eles quisessem fazer, eles faziam muito mais do que andam aqui a fazer. Muito mais, porque não somos estúpidos. Oh, essa polícia quisesse fazer realmente. Não era aqui que eles vinham coisa. O mal corta-se para a raiz. Então o tempo que eles vêm perder aqui, está a ver com a gente que precisa de ganhar dinheiro, que não tem trabalho, que não tem o caralho mais velho. Eles vão ver burra. Droga não nasce aqui. Somos inteligentes, vêm de algum sítio. Então, os nossos oficiais que andam aqui a atrofiar a vida aos putos, a bater em putos, a levar putos para, por exemplo, por causa de roubar uma pizza, levar putos para ali por causa disso. Não, vamos concentrar onde é que isto vem. Não somos burros. É, se eles quisessem, mas como eles não querem, eles têm que fazer o filme. Têm que vir passar multas, a não ser que está aí para o trabalho, tem que atender e jogar. Estão-lhe a passar a multa. Não, vai eu cair no problema. Tá, onde está o mal? O mal começa lá de cima. Então cortam já lá de cima, porque se as coisas não vierem dos grandes, aqui não há nada. Então aqui há pessoas que trabalham, pessoas que têm filhos, como em todo o sítio. Eles próprios deixam a coisa entrar até aqui para algum sítio. Então disfarçam com os bairros sociais. É o que eu digo, os portugueses não vão a dormir. Temos que ir na realidade. Eles sabem, então a gente anda a dormir, ok? A gente não pode ser assim. Quem é que anda a fazer merda todos? Eles ou somos nós? A gente leva com a merda deles. Eles fazem a pura merda, a pura cena, fazem eles. Então quem é que anda a fazer realmente a porcaria? Quando as revistas cor-de-rosa, elas próprias publicam festa de VIPs, coca servida em bandeja. Quando as revistas caras e o cara estava lá, mas que é isso? A festa de VIPs, coca servida em bandeja. Então nós somos quem? Nós somos a merda, nós somos o carne para canhão. Ok, eu faço a merda, mas esta pessoa serve para ir para o meu lugar. Está a ver? Eu faço o que dá, eu vivo bem, eu ganho, mas esta pessoa que coitada tem filhos para criar e o caralho, quando eu for para a prisão vai essa pessoa. É assim que funciona, e eles, quanto mais eles disserem que não e o povo acreditar, somos burros. Porque somos um dos melhores países da Europa, hein? Embora não tenhamos nada. Não temos nada para lhes combater, para termos as coisas. Acho o povo burro, temos de ser mais fortes, temos de ser mais. Epá, pois é que eu espero a nova geração. Está a ver? Quando eu vejo a nossa voz, eu penso, ah, não faças isso, deixa o miúdo fazer, deixa ser guerreiro, temos que lutar pelo aquilo que acreditamos, pelo que queremos.